de arrependimento, vi o meu desalento, já não tem mais fim. Vai, diz assim. Estou louco a perdoar, que seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar. Assim que eu voltei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, eu só sei que cansei, enfim, os meus desencontros, corre, diz a ela, que eu entrego.